Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um Falando no Diabo. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai falar da minha franquia favorita, sendo que eu só gosto de dois filmes. A gente vai falar de Hellraiser. Acho que todo mundo gosta bastante. Eu sei que todo mundo que tá aqui vai ter muito o que falar sobre esses filmes. Então, vamos a eles. Tô com o Felipe. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, Infernautas. Nós temos tantas visões para compartilhar com vocês. É uma pena que a maioria dessas visões vão ser ruins. Mas mesmo assim vai ser um papo divertido. Vai. A gente já comentou, né? A gente é bom falando de filme ruim. Tô também com o Maurício. Oi, Maurício. Gente, sou eu aqui de novo e eu tenho uma frase pra marcar aí pra vocês, ó. Nós somos os exploradores das regiões profundas da experiência. Demônios para alguns, anjos para outros. Olha que profundo. É muito profundo, né? Tinha tanto potencial. Usou bem o tempo verbal. Depois de alguns filmes são só demônios para alguns, mas assim, vamos continuar. Isso, exato. E tô também com o Samuel. Boa noite, Samuel. Oi, Sil, oi, Infernautas, olá, equipe. Olha, sabe esse negócio de Hellraiser? Eu acho engraçado que, tipo, ai, é um mundo de dor e prazer. Eu não sei onde é que tá o prazer. Juro que eu não sei. Essa franquia inteira tem 10 filmes e não vi ninguém sentir prazer de nada. Então, pra mim, inclusive, Hellraiser é só dor, inclusive, em assistir alguns filmes, que é extremamente doloroso. Mas a gente vai falar sobre isso ainda. Vamos. Gente, eu vou dizer que eu revi todos os filmes nessas últimas, sei lá, duas semanas. E alguns vai pro são... céu. Só, desculpa, Sil, mas assim, tu limou todos os teus pecados da vida assistindo esses filmes em sequência, porque você foi muito corajosa. Eu te admiro bastante por isso. Eu acho, inclusive, que você tá com crédito pra uma próxima vida aí. Exatamente. Total. Não, assim, ó, eu parabéns, devo concordar. Porque eu não consegui. Mas eu vou dizer que tem alguns que são tão esquecíveis que depois fazendo umas anotações, assim, revendo um pouquinho, repassando o que eu vi, né? Eu já não lembrava qual era qual, assim. Tipo, foi péssimo. Mas foi legal também, entendo. Gente. Eu te entendo porque aconteceu algo. É que nem eu falei no nosso grupo, né, antes da gente gravar, que eu acho que essa história de que o cérebro humano ele tenta eliminar os traumas da sua cabeça é verdade, porque tem dois filmes do Hellraiser que eu assisti e eu jurava que eu nunca tinha assistido. Então eu só lembrei que eu tinha assistido esses filmes estudando sobre eles. E eu fiquei, caraca, eu realmente assisti esse filme, mas eu não lembrava de nada do que acontecia nele, nem que eu meramente tinha assistido. Tanto que eu achava que o filme que eu mais odiava era um. E aí, lembrando que eu assisti, na verdade é outro. Eu já mudei um foco aí. Ele é tão ruim, mas tão ruim que eu esqueci completamente dele. Excelente. É esse o sentimento mesmo. Eu já tinha assistido todos também, mas muita coisa eu não lembrava. Lembrava muito, muito vagamente. Mas eu nunca sei qual é qual. Agora eu tô com uma colinha aqui pra ir acompanhando, né? Mas, gente, eu queria pedir para algum de vocês explicar primeiro o que é o Hellraiser, assim, lá no começo, do que se tratava. Bom, então, falar sobre essa franquia incrível, né, incrivelmente obscura, eu acho que, bom, nós temos que voltar realmente para o primeiro filme, não é? O Hellraiser, Renascido do Inferno, lá de 1987... escrito, dirigido pelo Clive Barker, e que, na verdade, ele fez um sucesso estrondoso ali na época. Vamos lembrar, 87, a década de 80 era a década dos slashers, não é? Então nós íamos ter Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, o próprio Halloween, não é? Também já tá ali nesse universo. E aí parecia uma fórmula muito simples. Isso eu tô falando dos filmes mais, assim, que fizeram mais sucesso, né? Que geraram essas franquias, sem contar as inúmeras produções menores. E aí o que acontece? O Hellraiser, ele vem um pouco na contramão disso, certo? O Clive Barker, ele vai adaptar a sua série de livros. Daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente sobre o autor, sobre a obra dele. Mas ele traz esse produto que não dialoga com os slashers, ou seja, não era um filme assim facilmente assistido. Ele traz uma trama, não, eu não vou dizer complexa, mas assim, uma trama que tinha toda uma linearidade, né, de ir acompanhando os personagens, para onde eu vou. E principalmente, pessoal, eu acho que o grande acerto foi ele investir na figura aí dos cenobitas, né, os grandes personagens, né, apesar de ter o Pinhead na capa do VHS, do pôster, mas existiam outros cenobitas, não é? Que também eram tão interessantes quanto, mas o Pinhead, ele era esse o líder, não é? E, além disso, um trabalho de maquiagem muito bom, não é? Então, assim, a maquiagem, tanto dos cenobitas como o próprio Frank, não é? Quando ele fica sem pele, as vítimas, não é? Do Frank. Então, ele é um filme que visualmente ele chamou a atenção. Narrativamente, ele era interessante. Ele trazia personagens que habitavam esse universo prazeres, que era o que o Clive Barker, de certa forma, explorava. Então você tem a história de um casal, o Larry e a Julia. A Julia, por sinal, eu acho que é a minha personagem favorita da franquia inteira. E que eles acabam se mudando para uma casa, onde nessa casa, alguns anos, alguns meses atrás, o personagem do Frank Cotton, que é irmão do Larry, ou seja, cunhado da Julia e também amante da Julia, morreu, não é? Ao desvendar uma misteriosa caixa que o levava diretamente para o inferno, para experiências, segundo o próprio Frank, uma mistura de dor e prazer a níveis inimagináveis. E aí ele acaba voltando, mas para ele voltar totalmente, ele precisa de sangue. Aí a Julia entra na história para levar homens para ele ir matando e se alimentando de sangue. E até que entra na história a personagem da Kirsty, que é a filha do Larry, a sobrinha do Frank, e que acaba se envolvendo nisso. Ela acaba abrindo sem querer a caixa, revela para os cenobitas que o Frank escapou, e aí o filme desenrola até um final, né, até hoje considerado muito, muito épico, não é? Pelos excessos. Então é um filme que narrativamente é interessante, estilisticamente é interessante, a direção do Clive Barker é boa, é eficiente, é uma direção muito, muito segura, né, mesmo diante das limitações orçamentárias e, enfim, de todos os aspectos, mas foi o suficiente, esse filme foi o suficiente para entrar, digamos, aí nesse hall da fama ali dos anos 80, que é um período muito especial, né, pro cinema de terror, e que a partir daí, não é, até hoje é uma referência. O Hellraiser é um daqueles filmes que você pode nunca ter assistido, mas você já vê a figura do Pinhead, já reconhece, já identifica. Então ele se tornou esse personagem da cultura pop. Então foi um sucesso quando foi lançado, de crítica, né? Assim, claro, eu tô falando de uma crítica especializada. Vamos lembrar que ele era um filme, estamos em 1987, que trabalhava com a questão do sadomasoquismo, a própria questão, né, do sexo, como o sexo é representado no filme por meio do Frank e da Julia. Tem uma cena no filme que eu acho muito emblemática, na véspera do casamento da Júlia com o Larry, o Frank chega e ela e o a Júlia e o Frank transam em cima do vestido de noiva que ela vai casar no dia seguinte com o irmão do Frank. Então, obviamente, o filme também gerou algumas críticas, né? Aí alguns grupos, digamos, não simpatizaram tanto assim com o filme, mas o principal é que o público adorou, né? O público comprou a história e bom, o resto é lenda, não é assim? O resto é que, bom, virou uma franquia, onde, claro, nós vamos detalhar isso, mas esse começo, eu acho que tem muito isso, estilisticamente interessantíssimo, narrativamente também uma boa história, e o resultado é isso. Estamos aqui, né, falando ainda desse incrível filme. É, ele tem muito do body horror, que inclusive a gente falou no podcast passado. A gente não falou do Hellraiser justamente para deixar para falar aqui nesse podcast, né? Isso, exato. É interessante, pegando uma parte do que o Felipe falou, é que nessa época dos anos 80 a gente tem algumas figuras do terror que são consolidadas, né? A gente tem o Jason, de Sexta-feira 13, o Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo, o Mike Myers, do Halloween, e é interessante como o Pinhead é colocado junto com essas pessoas, mas a franquia Hellraiser, ela sai completamente do que esses outros personagens estão fazendo na época, porque Hellraiser não é um slash movie. A gente tem muitas pessoas morrendo, mas a gente tem uma trama que não gira em torno exatamente dessa questão da temos que matar várias pessoas. Não, a trama não gira em torno disso. Ela gira em torno de um universo, de dois universos que se colidem, o universo dos cenobitas, o universo dos seres humanos, sempre pela caixa de Le Marchand. Sendo que o Pinhead, ele aparece, se eu não me engano, por menos de 10 minutos no primeiro filme. Então, pouquíssimo, exato. A figura do Pinhead se consolida na galeria dos grandes monstros de horror. A franquia Hellraiser se torna um grande sucesso, mas enveredando por um outro caminho, que não é o dos slash movies, né? É isso que eu acho mais fascinante em Hellraiser, principalmente nesse primeiro e no segundo filme. Mas até porque, se a gente for parar para pensar nessa comparação, não é? A própria organização dos personagens é completamente diferente. Você lida no Hellraiser com esse eixo familiar, né? É um drama familiar que a gente tem ali. Então, assim, com exceção da Kirsty, bota drama nisso. Mas é um drama bem pesado. Bem pesado. Com exceção da Kirsty, que é, digamos assim, é jovem e tudo, você não vai ter os estereótipos dos personagens, dos slashers, não é? Tudo é bem novo, tudo soa novo para quem acompanhava somente esses filmes, digamos, mais de matança contra jovens. Inclusive no livro, né, que o Clive Barker escreveu o livro para poder, já com a intenção de adaptá-lo, né, para o cinema. E no livro, a Kirsty não é filha do Larry, ela é uma amiga da família, jovem, né? Que coisa, aí, né? Quando passou pro cinema, virou essa moça mais nova, né? Mas virou casos de família. Exato. Nossa, total. Um outro ponto interessante da diferença livro e filme, e essa eu acho a mais legal de todas, é que no livro do Clive, desvendar a caixa de Le Marchand é dificílimo. É muito difícil. Inclusive o Frank, se eu não me engano, ele demora muito para desvendar a caixa na configuração que atrai os cenobitas e tal. Mas em todos os filmes de Hellraiser, em todos, desvendar a configuração da caixa é melzinho na chupeta. Abriu, virou, encaixou. Pronto, já era. Em nenhum filme tem o desafio de ter que desvendar a caixa. Tem um filme, inclusive, que a caixa vira um prédio. Se eu não me engano, é o 4. Vira um prédio. Não só vira um prédio. Ela vira uma nave. Ah, não, pelo amor de Deus. Essa aí, nossa senhora. Mas nós vamos chegar lá. E só pra terminar, só tem um filme em que um personagem tem dificuldade de reconfigurar a caixa, que é o 7. A parte 7, que tem um descendente tal do Le Marchand, que ele chama um monte de gente. E esse filme é horroroso, ele é muito, muito, muito ruim. Porque toda a trama gira em torno dele chamar pessoas pra tentar desvendar a caixa, E todo mundo faz aquela brincadeirinha do cubo mágico, virou uma vez, desvendou. E ele não conseguia fazer isso, não sei por quê. Então, tipo, já tem essa quebra. É muito bizarro. Eu acho que quem não consegue abrir a caixa, na verdade, são idosos. Porque no segundo filme tem o Dr. Schneider, aquele coitado. Ele não consegue, ele precisa de alguém. Bem lembrado. É? Verdade, olha aí. Mas peraí. No segundo, na verdade, como observador, ele bota a Tiffany pra abrir, pra ele acompanhar e entrar sem o perigo. E lembrem que ele é o pesquisador da caixa. Então ele sabe que, ao abrir, ele pode ser tragado pelas correntes infernais. Então o que é que ele faz? Ele acompanha atrás de uma parede lá a Tiffany abrir a caixa para a partir daí ele explorar junto com a Júlia. Exato. Pode crer. Voltando um pouco a falar do primeiro filme, primeiro que o Clive ele escreveu, além do livro, ele fez o roteiro do filme, né? Foi ele que mudou. Sim. Coisas, né, do livro pro filme, acho que ele foi uma decisão acertada, essas mudanças, tirando algumas que eu não gosto muito. Por exemplo, no livro mostra bastante o engenheiro lá, que seria o rei dos cenobitas e tal. No filme é um bichão, tipo o monstro do armário de filme trash. Né? Ele parece mais um cão de guarda, assim, do que um chefão, né? O chefão, pelo filme, é o Pinhead. Exatamente. Inclusive, nunca foi chamado de Pinhead em nenhum filme, né? Se não me engano. Não sei se nenhum, mas desses primeiros não. Nos créditos, eu acho que a partir do terceiro ou do quarto, ele é creditado como Pinhead. Mas nos outros não, ele é só cenobita líder. Então, inclusive foi dado esse protagonismo pro Pinhead, né, no filme, que no livro eu acho que não tem muito, né? Ele é tipo igual aos outros, assim. É isso. Então, assim, como o Clive fez o roteiro, é por isso que eu acho esse filme muito legal, assim, muito bom. Foi o próprio criador, né, que chegou e falou, não, deixa eu vou fazer meu bichinho aqui, dá licença. E também a gente tem que lembrar que na época que saiu, ele teve o Stephen King tava muito em alta, né? E o bichão foi lá e fez uma resenha, falando, não, o cara é o futuro do terror, né? Então esse filme chamou muita atenção também por causa disso. Isso que ele falou, só rapidinho, assim, que o Pinhead no livro ele não é nada memorável. E ele tem essa diferença que no livro ele é descrito como um ser de uma voz feminina e aveludada. Enquanto no filme ele ganhou o aspecto de vilão, com uma voz monstruosamente assustadora, que é um dos principais elementos da franquia. Que eu não lembro o nome do ator que faz o Doug Bradley. Em quase todos os filmes. É o Doug Bradley. Que tem uma baita de uma voz, né? E interessante que a criação dos cenobitas nesse filme, né? Um deles, inclusive, dizem que inspirou a criação do Nemesis, que é o vilão da franquia Resident Evil. É muito parecido. Eu olhando assim, o caraca, é idêntico. Tem um que é só coberto, né? O rosto tem os dentões de fora. Nossa, minha cabeça explodiu. Agora que você falou, ele todinho, velho. Cuspido e escarrado, igualzinho. É mesmo, mais uma diferença do livro em relação ao primeiro filme, que é o final. Que quem leu o livro e assistiu o filme, muitas pessoas não gostam muito do finalzinho do filme, né? Que no filme a gente tem aquela cena maravilhosa, que a casa pegou fogo, explodiu tudo. Mas quando a Cassid vai lá nos escombros, só tem tipo uma pilhazinha de tijolo pegando fogo e uma cadeira pegando fogo. A casa era gigantesca, era uma mansão, mas só tem lá uma pilha de tijolo e uma cadeira pegando fogo. E aí aparece o mendigo do nada e pega a caixa, né, de Le Marchand e sai voando. Eu lembrei daquele episódio do Chaves, que a Chiquinha fala, o menino me roubou e saiu correndo e saiu voando. Foi mais ou menos isso que aconteceu no final. Não, ele não apenas saiu voando, ele vira uma besta e sai voando. É um dinossauro livro, de ossos, assim, é uma coisa doida. Nossa, é bem escrotão mesmo. É bonito o visual, mas é bem assim, monstruoso. E no livro é diferente, que a Cursed, ela vira uma guardiã da caixa de Le Marchand. E ela se pergunta que se existe uma configuração da caixa que leva ao inferno, deve existir uma configuração da caixa que leva ao paraíso, né? É, então ela fica com essa dúvida para tentar, inclusive, salvar a alma do Larry. A Kirst, ela passa a ter ela vira uma figura muito diferente, assim, nos próprios quadrinhos do Hellraiser. É, eu não li todos, aliás, eu li pouquíssimos, mas, assim, ela se torna essa... Ela vai bater no inferno, ela vira uma espécie de guardiã, ela vira a nova Pinhead. É, ela tem, assim, uma série de ações com ela nos quadrinhos, que é bem interessante. Foram várias, tipo, umas três editoras diferentes, épocas diferentes, tem spin-off, tem Hellraiser com Sherlock Holmes, sabe? Tem umas paradas assim. Eu acho que talvez os quadrinhos até saiam tanto da mitologia assim como os filmes, sabe? Uhum. E aí, não sei também quanto foi possível manter a qualidade assim nos quadrinhos, mas quero ler para descobrir também. Mas enfim, Samuel, você pode falar um pouquinho sobre o Clive Barker? Claro, o Clive Barker é essa mente, né, por trás do Hellraiser. E ele é um autor britânico. É, ele nasceu em 52, né, tem hoje 68 anos de idade. E foi ele... Como é que eu posso dizer, né? O trabalho dele está basicamente consistindo em figuras sobrenaturais, né? E ele usa essas figuras sobrenaturais para, nas histórias dele, falar sobre relacionamentos, dor, em alguns casos até amor, né? Ele começou a carreira escrevendo a famosa coletânea dos livros do sangue, que foi lançada em 6 volumes. E nos anos 80 foi que o nome dele foi consolidado, principalmente até pelo que o Maurício já disse. Porque os livros do Clive Barker chegaram aos Estados Unidos. E o Stephen King foi responsável por alavancar a carreira dele com uma frase que é icônica, é histórica, que ele diz: "Eu vi o futuro do horror, e seu nome é Clive Barker." É, anos depois, né, ele teve 2 adaptações feitas para o cinema da obra dele, que foram uma droga, muito ruim mesmo. E aí, frustrado, ele decidiu que ele ia dirigir o seu próximo lançamento, de um pequeno livro chamado The Hellbound Heart, que depois viria a se tornar Hellraiser. Interessante que, sem nenhuma experiência de cinema, ele roteiriza e dirige o filme, que é basicamente o melhor dos 10 filmes que nós teremos só sobre essa franquia, né? É, a mitologia da história do Hellraiser, ela é inspirada no universo BDSM, né? Busca pelo prazer na dor também, né? E principalmente porque o Clive, que é homossexual, ele frequentava muitos bares, né, com esse conceito, né, de procura pela dor e pelo prazer. É, o primeiro Hellraiser foi um grande sucesso e tem essas 10 continuações, uma pior que a outra. Vale ressaltar que Hellraiser, em especial, tem um problema de direitos autorais, porque inclusive muitos filmes foram feitos só para que a Dimension Films pudesse continuar com os direitos da franquia. E é importante lembrar que o Hellraiser 2 foi só escrito pelo Clive Barker. Tem muita gente que acha que o 2 ele é inclusive melhor que o 1. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas a experiência deu tão certo que ele dirigiu mais 2 pequenos filmes, né? Que foram consideradas boas adaptações do seu trabalho na literatura. Em 1990, nós temos The Nightbridge, que é considerado um queer horror. E em 1995, a gente tem Lord of Illusions. Algum de vocês assistiu esses filmes? Porque eu confesso que eu vou atrás deles depois, mas eu não consegui ter tempo de assisti-los. Nightbridge e Lord of Illusions. Dizem que ambos têm muita objetificação masculina, então eu já gostei dessa parte. Eu vou atrás depois. Também e aí, em 1992, nasce um outro ícone da mente do Clive. O cara conseguiu, assim, acertar gigantescamente de novo, que foi o conto The Forbidden, que foi adaptado para o cinema como Candyman, que é um filme que nós amamos e já nós já comentamos sobre a questão do negro, né, no cinema de horror. No nosso episódio do podcast falamos bastante, é bem legal. Inclusive, quem quiser pode revisitar. O filme ele é lendário, ele é excelente e ele estava com uma segunda adaptação, né, programada para agora, em 2020, mas, inclusive sobre a dirigida pela Nia da Costa e produzida pelo Jordan Peele, mas por causa da pandemia de Covid-19, ele foi adiado indefinidamente. Talvez saia em 2021. Então, além de autor, roteirista, diretor e gay, porque isso é realmente importante a gente lembrar, o Clive também é artista plástico, né? E ele tem algumas pinturas que dizem que é assustadoras. Eu tava vendo algumas coisas na internet, é um trabalho bem, bem pesado, assim. Mas realmente, ele tem toda essa relação com o Hellraiser, né? Citou Clive Barker, a gente lembra Hellraiser. E eu acho curioso, porque o filme que é o Revelações, né? O Revelation, a gente ainda vai falar um pouco sobre ele, mas só para encerrar esse momento falando sobre o Clive, a propaganda do Revelations dizia da mente de Clive Barker. Para poder chamar a atenção, né, das pessoas pro filme. E ele simplesmente foi no Twitter e disse: essa merda não saiu nem do meu cu, que dirá da minha mente. Então, é um cara que ele tá tentando, inclusive, pegar os direitos de volta, chegar a algum acordo de, quem sabe, o reboot do Hellraiser, que é falado há anos. É um projeto, assim, que é discutido há anos e não sai do papel, simplesmente. Ele tava na tentativa. Se eu não me engano, ele tava reescrevendo o roteiro do reboot, que ia ser bem baseado no primeiro filme, mas com uma expansão da mitologia, assim, bem gigante. Ia tomar novas proporções. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Enquanto isso, a Dimension vai soltando bomba atrás de bomba só para se manter com os direitos da franquia. Coitado, né? Que erro, né, gente? Só voltando um pouquinho no que você falou das ilustrações, Samuel, o Clive tem uma série de livros chamada Os Livros de Abarat, acho que são 4 ou 5 livros, que são voltados para jovens adultos, né? E tem várias ilustrações dele nesses livros, e inclusive, eu acho que eu até comentei isso em algum episódio anterior, que a Disney estava querendo comprar os direitos desses livros para fazer um parque sobre, baseado neles, sabe? Então, por mais que da cabeça dele venham essas coisas doidas assim, tem para todas as idades. Infelizmente, essa questão do parque não foi para frente também, porque eu adoraria ver como ficaria. Mas foi passando o tempo. É que nem o reboot. Vai passando o tempo, acaba ficando pra lá e nunca mais vai acontecer, sabe? Mas teria sido bem interessante de ver. E, gente, agora, os Cenobitas não são necessariamente o ponto central dos filmes. Tem muita história além deles, né? Mas eles aparecem em todos os filmes, não só o Pinhead. Não são sempre os mesmos Cenobitas, assim, que o acompanham. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem raios são esses seres. Então, falar sobre os Cenobitas, não é? Como a Sil falou, os Cenobitas eles não são o elo principal do filme. Embora é inegável que a associação que grande parte das pessoas faz, né, grande parte do público faz, é que sim, Hellraiser é sinônimo dos Cenobitas. É interessante observar porque, primeiro, eles são, mais uma vez voltando aos anos 80, não é? Eles são diferentes de tudo o que tínhamos, não é? Eles não são zumbis, eles não são... O Clive Barker, praticamente, ele cria uma nova categoria de vilões. Por quê? Eles não são zumbis, não são assassinos, não são fantasmas. Eles são exploradores de outras regiões, demônios para alguns, anjos para outros. Então já começa por aí. Eles são algo diferente do que existe. Eles são... alguns falam, outros não falam, mas assim, o Pinhead, principalmente no primeiro e no segundo filme, ele é ele tem esse vozeirão que o Samuel falou, um vozeirão assim que só dele abrir a boca e dizer o seu nome, você já morre ali, né? Imediatamente, você já desencarna, mas ele fala com uma educação, com uma polidez, uma coisa bem britânica, não é? Existe a questão da construção desse personagem, desses personagens, todos com características físicas muito, muito fortes, e principalmente eles usam roupas de couro, roupas de couro apertada, tem sempre partes do corpo deles, né, perfuradas, arranhadas, com sempre tentando dar essa ideia de um fetiche, não é? A ideia de estamos aqui para realizar as suas fantasias. Então você junta isso tudo e joga no inferno essa galera. Então eles são exploradores, né, do inferno. Eles vão ter esse domínio. No momento em que você abre a caixa, eles, de certa forma, identificam o que é que você quer. Tanto que algumas pessoas são... As portas do inferno apenas se abrem. Em outras, as correntes sugam a pessoa e a pessoa ela é abduzida pelos cenobitas. Então, eles são esses seres interdimensionais que estão acima de tempo, de época, de moral, de valores. E eu acho que uma das principais características dos cenobitas é que eles têm umas frases de efeito fantásticas, não é assim? Não é só falar com um vozeirão. Mas assim, principalmente no primeiro e no segundo filme, existem algumas frases, só o Pinhead e a cenobita fêmea que falam no primeiro e no segundo filme. Mas as frases deles são assim, de você morrer do coração. Então, por exemplo, a Kirsty tá lá se acabando de chorar, e o Pinhead faz: nada de lágrimas, é um desperdício de sofrimento. Ou então, uma máxima dele que é assim, a Kirsty vai fazer o acordo, né, pra levá-los a Frank, aí a cenobita fêmea faz: mas se você mentir, aí o Pinhead completa: se você mentir, nós vamos despedaçar sua alma. E algumas frases até assim, de como eu posso dizer... De acordo com o contexto, quando eles vão trucidar o Frank lá pro final do filme, o Pinhead olha pra Kirsty e faz: olha, isso não é para os seus olhos. Tipo, cai fora daqui, sabe? Então é muito... Veja, você junta isso, né? A figura que você tá vendo, toda essa questão do preto, do couro, da dor, com essas frases de efeito, você tem realmente assim um grupo de personagens, não é, que vão entrar sim para a história do cinema de terror. Acho que é no 2 que a Kirsty vai fazer um trato com o Pinhead, e o Pinhead faz: olha, não queremos trato, é a sua carne que nós queremos experimentar, não a sua capacidade de argumento, sabe? Então assim, eu acho fantástico por conta disso. Assim como tudo na série, isso desandou, não é? Então o Pinhead, que era essa figura assim que falava pausadamente, mas você se tremia, a partir do terceiro filme ele começa a gritar. Tem filme que aí parece que ele é um vilão de slasher, porque ele pega a faca e sai matando o povo, quando na verdade ele bastava olhar pro lado assim, dar um olhar 43, já vinha as correntes e pronto, já acabava com a pessoa. Então tem filme que ele vai pegar a faquinha e vai sair matando a pessoa. Então tudo desandou, mas eu acho que a volta a essa origem, não é, o 1 e 2 principalmente, tem muito isso. Eles são esses seres elegantes, mas extremamente ameaçadores, assim, como eu falei, assim, o Jason, o Fred, você vai correr, se aparecesse um cenobita aqui, eu me matava, eu facilitava o serviço deles. Tem muito o que fazer, no né? Filme 7, no filme tem muito 7, que fazer. Inclusive... No filme 7, inclusive, a protagonista faz isso. Quando ela percebe que não tem mais o que fazer porque o Pinhead vai lascar ela, ela se mata. Uhum. E aí eu pensei, pô, finalmente alguém teve uma atitude. mas pegando, voltando do que o Felipe falou, é interessante isso, que no primeiro e no segundo filme, o Pinhead e os Cenobistas, eles são monstros extremamente ameaçadores sem precisar de uma grande ação de eles terror, não de um elevam a voz, eles não, eles é são lá classe. O mundo tá acabando, eles estão lá classudos, olhando uma por classe, cima, é uma fineza, é uma elegância, eles não descem do salto por de nada jeito nenhum. Só e aí já no, a partir do terceiro filme a gente não tem exatamente isso. Se bem que o terceiro filme ele dá uma explicação meio que acontece, né, que é a separação do Pinhead entre parte humana e parte demoníaca. E a parte demoníaca resolve tacar o foda-se. Ele fica doidão. E é que nem eu falei, vira um slash movie na parte 3, infelizmente. Eu assisti esse filme até no SBT, ele é muito doido. Mas tem alguns momentozinhos até. É, também tem a farra dos Cenobitas no 3, né? Que aí resolveram, disseram, ah, Cenobita dá certo. Aparece pouco no primeiro filme, apareceu mais no segundo filme. No terceiro, eles abriram a fábrica. O Pinhead transformou um monte de gente em Cenobita. E a gente tem o trágico Cenobita do CD. Porque se vocês achavam que o pior Cenobita já feito é o do Doutor no segundo filme, de jeito nenhum. O pior do Cenobita que existe está na parte 3, que é um adolescente que enfia o Pinhead enfia CD na cabeça dele, e depois ele vira o Cenobita do CD e ele fica jogando CD que atravessa os corpos dos outros. Mas... Olha, eu acho que pior do que o Cenobita do CD é o Cenobita da câmera, que também é do terceiro filme. O poder dele da Zoom. É o poder dele é da Zoom, só isso. Gente, eu tinha uma lembrança boa desse filme, vocês estão me fazendo... Eu te disse, cara, era bom, Maurício. Supera. Mas tem coisa boa. Mas tem coisa boa, eu vou falar depois. Não, mas só pra completar. Não, ele não é uma catástrofe. Mas assim, vamos lá. Você tem esses cenobitas classudos do primeiro filme, que não mexem um músculo. E pro terceiro, que eles saem explodindo as ruas, né? Porque tem uma hora que assim, os cenobitas saem explodindo a rua. É tipo Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filme que eu amo, com cenobitas. É o que parece, assim, aquela sequência do 3. E esses cenobitas novos também têm as frases de efeito, mas saem muito pela culatra, assim, sabe? Não tem o mesmo efeito. Tipo da câmera, chega lá na Joe e a protagonista. E aí, Joe, tá pronta pro seu close? Podre. No 2 já desanda com o doutor. No 2 já desanda com o doutor. Vamos e falar ele fala, do dois o doutor chegou. Doutor chegou, não tem anestesia. O seu diagnóstico é sem anestesia. Desse naipe as fases. Olha, eu gosto muito do 2. A gente tava até conversando previamente. Muita gente acha que o 2 é melhor do que o 1. Eu não mas acho. Mas eu acho que é porque ele tem aquela sensação que ele expande a franquia, explica mais coisas. A principal característica do 2 é que, assim, ele primeiro, é uma sequência direta, não é? Então, assim, até do ponto de vista narrativo, ele começa onde o primeiro acabou. Algumas horas depois, a Kirsty, não é? Que a casa dela, em um minuto, a mansão dela virou uma cadeira pegando fogo. Ela está num hospital psiquiátrico, que é o Instituto Chanard. E a sequência, ela funciona muito bem, porque ela pega os elementos do primeiro filme, mantém, mas ela agrega, ela traz novidades. Então, por exemplo, a própria... um dos pontos que eu acho assim, de acerto é o fato de a mostrar o inferno, né, essa rede de labirintos. Eu acho um filme que tem também uma pegada meio surrealista. Por exemplo, aquelas sequências da Tiffany relembrando a infância, que tem um circo, o palhaço. Eu acho um filme muito bem construído. Não acho que ele é melhor do que o primeiro, mas eu acho que ele é uma sequência muito bem segura. Ela foi roteirizada, né, pelo Clive Barker e teve produção executiva dele também. Então, quer ou não, tem a mão dele ali, não é assim? Tem digamos, até esse aspecto criativo da história. Então, eu acho ele um bom filme. Os cenobitas, eles voltam, aparecem mais, um pouco mais, mas mantém a linha do primeiro. É, a Júlia tá de volta, magnífica como a rainha do inferno. É, linda e assim, maravilhosa. Tem a figura do Dr. Chanard, não é? Que é esse explorador, não é? Da caixa, da própria mitologia, não é? Ele é um estudioso disso. Ele vira um cenobita que visualmente ele é até interessante. Agora, realmente, as falas dele não são as melhores, não é? Realmente, é uma coisa meio óbvia, assim. Mas eu gosto, ele desmistifica também um pouco da origem dos cenobitas, sem ser aquela apelação de, é uma origem, não. Eu acho fantástica a cena onde, de maneira até fácil, o Chanard, ele, né, detona os quatro cenobitas e você vê os quatro, né, não, em formato humano. Não, peraí, Felipe, não é... Esse é um dos maiores pecados do 2, não é de maneira fácil, ele levantou um dedo. É porque, tipo, ele nossa, é muito revoltante essa parte que eu pensei, eita porra, rinha de cenobita, vai ser a cena. Cara, não dura 10 segundos. Ele não derrota dura 10 os segundos, quatro é. Cenobitas, ele derrota. Nossa, derrota o Pinhead, gente, não, para. Mas Samuel. Eu tô que nem aquele vídeo do Simpsons, do menino chorando, por favor, pare de bater, ele já está morto. É eu com o médico batendo no Pinhead. Cara, que parte revoltante. Ainda faz ele voltar a ser humano. Mas eu tenho uma teoria. Porque naquela sequência, eu concordo, seria incrível uma briga assim de cenobitas. É, mas a Kirsty, ela faz o Pinhead se lembrar que ele era humano, e aí os próprios cenobitas, eles dão assim uma parada assim, né, quando ela diz, olha, vocês foram humanos, vocês eram humanos, então ali eles dão meio que uma desligada, tanto que quando o Chanard chega, o Pinhead até lança lá as correntezinhas dele, mas eu acho que os cenobitas estão um pouco em choque, né, porque descobriram, se lembraram que eram humanos. Por isso que eles são abatidos de forma tão fácil. É assim, eu acho que a gente tá... esqueceu de falar também. Eu falei que tem o esquema do body horror. Como eu falei no podcast passado, tem muitas lembranças de quando eu era criança, sabe? Eu ia na locadora. Aí você vê aquela capinha daquele filme. Meu Deus, esse filme deve ser aterrorizante. E me chamava muita atenção, além do Pinhead... Aquele é o Frank, né, sem a pele, que é sensacional essa maquiagem. E no segundo filme tem aquela parte que aparece, eu não lembro se é ele ou a Júlia, mas deve ser ele, né, que ele escreve na parede com sangue, tipo, estou no inferno, me salve. É o Frank. E a Kirsty acha que é o pai dela, né. É, gente, nossa, mas me dava um pavor isso aí, me dava um pavor. Então, a gente não falou isso, mas a questão da... São assim, até o... vamos falar até o terceiro, eu acho, pelo menos, que a parte, essa parte de maquiagem, essas coisas, eram muito bem feitas, né? É, bastante, sim. É, tem uma cena, não sei se vocês já viram uma cena deletada do segundo filme, que o Pinhead e a cenobita fêmea aparecem vestidos de... Ah, sim, de médico e enfermeira. É. Sim, ah, sim. Ainda bem que tirou, né? Nossa, graças a Deus. Não, assim, o segundo ainda tem umas cenas que ficaram bem datadas, assim, né? Hoje você vê que é chroma aqui, você vê que é um bonecão e tal. O primeiro ainda tem menos disso, tem só o engenheiro lá que é um bichão. Inclusive dá até pra ver a rodinha dele embaixo lá, se você... assistir em Blu-ray, essas coisas, você consegue ver a rodinha. Não precisa nem de Blu-ray, assim, no VHS já dava pra ver aquelas rodinhas. É que no segundo filme, como eles entram no inferno mesmo, é aquele lugar, assim, são muralhas, né, que as pessoas andam por cima, assim, então é um puta de um cenário mesmo, assim. É muito legal. E no inferno tem gelo seco. Eu acho muito, muito legal essa personificação, assim, essa organização do inferno deles, de ser o labirinto, Eu gostei, achei bem legal. É, então, e o lance da que eu comentei do segundo expandir a franquia é aquele negócio que, tipo, o primeiro filme parece muito que o Pinhead é o dono da porra toda, sabe? É o dono da bocada. E aí no segundo filme você vê que não. Inclusive, é muito legal o roteiro, né? A Kirsten enganando eles, essas coisas. Então, por isso que eu acho que muita gente gosta do segundo. É um bom filme, então, sim. Assim, a gente tem a apresentação desse deus do inferno que, infelizmente, não foi aproveitado mais nos outros filmes da franquia, né? Que é o Leviatã, que é o que transforma o doutor no Cenobita. E aí, tipo, qual é a intenção desse Leviatã, afinal de contas? Como funciona? Porque ele cria o Cenobita que derrota os outros Cenobitas. Então, exato. Fica isso jogado e, infelizmente, não vai ser explorado em mais nenhum filme. Eu não sei se nos quadrinhos, nos contos, isso é mais explorado, porque eu só tenho conhecimento do primeiro livro. Mas isso é jogado, é maravilhoso, é jogado na nossa cara e a gente não tem mais desenvolvimento. É, ele permite, por exemplo, tem uma cena que a própria Júlia, quando apresenta o Leviathan, foi ele que me deixou voltar para trazer almas e eu trouxe você. Ou seja, é todo um controle ali daquele inferno. A própria ideia do inferno particular, por exemplo, o pai da Curse está no próprio inferno, que é inacessível. O Frank está no inferno. Pois é, eu achava que o Hellraiser 3 deveria ter explorado isso. Eu acho que ok, massa, mas eu acho que assim, a minha ideia era realmente pegar essa mitologia e explorar o inferno, o deus do inferno, o senhor dos labirintos. Mas você sabe que eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso, então pessoal comente aí também quem acha diferente. Mas eu acho que, sabe o esquema do Halloween, Halloween 2, Halloween 3? Que, tipo, o segundo foi meio que assim, ó, mataram os cenobitas, tal, essas coisas, e aí eles, sei lá, alguém deve ter algum departamento de vai dar merda, sabe? No fim, deu, né? Né? E o pessoal chegou e falou assim, não, vamos fazer isso aqui. Eu tenho certeza que deve ter chegado algum roteirista e falou assim, não, vamos continuar isso aqui, ó, Leviatã, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. E alguém chegou e falou assim, mas vai ter Pinhead? Não, não vai, Pinhead morreu, Pinhead é outra coisa, vamos continuar o negócio aqui. Então não vai fazer sucesso. Sabe, tipo, eu acho que eles foram por esse caminho. Tipo assim, o Halloween 3 foi lá, tentou mudar também, fez a mesma coisa, quis mudar as coisas, não deu certo. Volta Michael Myers, sabe? Então eu acho que o público maior queria muito o Pinhead, sabe? Faz sentido, não é? Eu acho que quando o Hellraiser 2 é lançado, não é? A gente ainda tem, como eu falei, pelo menos a história do Clive Barker. E aí, a partir do 3, que aí você já vai ter um intervalo de 4 anos, não é? O 3, ele é de 92. E aí o Clive Barker, ele já, o envolvimento dele é na produção executiva, mas ele não atua mais no roteiro. O roteiro não é mais dele. E eu acho que é quando ele perde, talvez, esse controle, não é assim, desse universo. E eu concordo, assim, não vai ter Pinhead e não vai dar certo. A gente vai ter que botar o Pinhead. Inclusive, posso dar outro exemplo disso, que foi o Hora do Pesadelo, né? O Freddy Krueger do primeiro filme é totalmente diferente do segundo e do terceiro filme, né? Que no terceiro filme ele também vira um, sei lá, cara, ele vira o Sérgio Malandro, né? E eu acho que isso aconteceu também com o Pinhead, sabe? Vamos deixar o negócio mais pop, sabe? Mas sei lá, chega até a ser meio mais, um pouco mais infantil, sabe? O cara começa a fazer piadinha, começa a falar que zoar Jesus Cristo na igreja, sabe? Essas coisinhas que... Eu acho que teve um dedinho de produtor ali e falou assim, não, vamos por esse caminho aqui, que esse caminho vai dar grana. Eu acho que faz sentido, sim. Não, faz todo sentido. E aí você tem um filme que ele destoa muito do primeiro e do segundo. Embora, né, tenha lá a figura do Pinhead e tudo, Mas é a própria concepção do personagem é diferente, não é? Eu acho que o Hellraiser 3 ele tem alguns bons momentos. Ele ainda consegue, pelo menos, manter um link, não é, ali com assim, mesmo distante, mas, por exemplo, tem uma hora que a personagem principal da Joey, ela pega uma fita de vídeo que tem um depoimento da Kirsty. Existe menção ao Instituto Chanard. Então, assim, minimamente você tem ali alguns pontos de referência. Mas, Isso. no geral, não sei, eu odeio esses os cenobitas jogando CD e dando zoom É, e... então, eu falo que são cenobitas tecnológicos da época, entendeu? Que é o. Eles pegam as coisas que estavam na época. É o negócio. É o que eu falo dessa teoria aí. Chega a ser um negócio mais teen, assim, sabe? Falar, vamos tentar pegar um público diferenciado aqui. E que realmente não deu certo, né? Particularmente eu gosto desse terceiro filme por tentar fazer, tipo assim, uma origem pro Pinhead, sabe? Tipo, colocar um. Ainda ele expande mais um pouco a mitologia do outro lado, claro. Mas eu gosto dessa parte que mostra que o Pinhead foi humano, que desmistifica um pouco o Cenobita, sabe? Não. Não só Eu não o Dr. sei, Chanard, que era um cara ruim. eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não gosta dessa coisa de mostrar origem. Eu não sei, eu não me apego a Não. essa coisa de É. origem, não. Para mim, Não, o eu também 2, não que me você apego. Mas eu já acho que interessante pra não a origem em si, mas que a Joey começa a descobrir, né, as coisas, e aí ela fala, ah, então peraí, então não é toda essa Coca-Cola aí, sabe? Eu gosto da personagem, eu esqueci o nome dela, da Paula Marshall, do 3. Como é o nome dela no filme? Quem é a Paula Marshall? É a A que. namorada É do cara a da namorada do lanceteria. cara. É É. a Terry. Eu acho ela um alívio cômico pro filme. O que eu gosto nesse filme é justamente essa amizade entre as duas, sabe? Nos filmes anteriores a gente teve a Julia e teve a Kirsty e, tipo, elas se odiavam, assim. É aquele negócio muito clássico, assim, muito típico. É a madrasta que não se dá bem com a filha do marido novo, sabe? E aí, nesse 3, eu achei um negócio mais refrescante, assim, digamos. Porque a Joey chega para ajudar a Terry, leva ela para casa, assim, porque a Terry não tem nem onde ficar. E até a Terry fala, ah, que legal, né? Duas mulheres, assim, só conversando. Porque isso não. Sim. Tipo, é um negócio meio raro, assim. Você pega a franquia inteira, não tem, sabe? Então, isso é algo que eu gosto nesse filme. Uma coisa que o Samuel tinha falado antes, de que dá a louca no Pinhead, ele sai matando todo mundo e tal. Isso eu já não gosto. Porque, tipo, ele não é muito mundano, sabe? Ele não tem que sair matando as pessoas assim. Tipo, ele não precisa. Sim, o filme ele é isso. É, o terceiro filme ele é isso, ele é o Hellraiser, o Pinhead vilão. A única coisa que eu gosto no terceiro filme é a cena da igreja, quando o Pinhead entra lá caçando a mulher e ele debocha. A cena é fantástica. Essa Ah, cena é fantástica. ele Que fala é que ele é quando um ele abre casulo, as mãos, que ele abre as mãos com os pregos nas mãos, né, e diz: Eu sou o caminho, e a chama né? Eu levanta. sou o caminho. Perfeita, essa cena é Muito perfeita. bom. Mas o resto, todo o resto ao redor é uma droga. Eu não acho esse filme muito ruim. Eu acho que se fosse Não. o Pinhead, o Pinhead raiz, né, que a gente falou do primeiro filme lá, ele ia chegar naquela balada lá, ele ia falar, ó, quem, eu não quero saber do resto aqui, eu quero saber quem foi que começou essa merda, quem foi que abriu a caixa, quem foi, sabe? Pois é. Ele ia senta. Gente, senta aqui, vamos ter uma conversa primeiro antes de eu matar. Mas não, ele já sai matando. A cena da boate é Ah, meu Deus, é desastrosa. tenebrosa no mau sentido. Total. Vocês me convenceram, esse filme é ruim mesmo, galera. Mas esse eu não sofro de assistir, sabe? Não, não, ele é não. Mas eu acho que assistível. porque. Ele é assistível. Ele é Mas assistível, ele é eu acho que porque assistível. ele tem esse lance de ser slasher, sabe? De ser mais leve. Sim. E aí no final desse filme, a Joey, pra se livrar da caixa, ela tá num canteiro de obra ali e ela coloca no cimento molhado. É o final mais aleatório da história. Aí no filme seguinte, existe um prédio todo que eu coloco esse prédio nesse mesmo terreno. Esse prédio foi construído nesse terreno. Sim. Porque tem a nave, mas tem a parte na terra também. Ele foi a pedra fundamental pra fazer... Nós chegamos no Hellraiser 4, Herança Maldita, não é? Gente, eu achei que eles foram muito cedo pro espaço. Tipo, tem umas... Que nem o Jason. O Jason foi no 10º filme só pro espaço, sabe? Nesse no 4 já tá lá, eu achei um pouco cedo. Ou foi outro que foi... Ah, lembra daquele Criaturas? Também foi no 4º filme também. Que... Criaturas é no 4º filme. Ah, é. Só que, na verdade, o problema do 4... Quer dizer, existem mil problemas, mas é porque... Eles trabalham com essa coisa do tempo, né? Então, assim, é no século XVIII, é na atualidade, no tal prédio, e é no espaço. E os três tempos são muito ruins. Não, mas peraí, pra gente falar sobre o 4, deixa eu só falar sobre o diretor, porque a assinatura... Vocês sabem como é que é a história da assinatura desse filme? Não é o Alan Smith, famoso Alan Smith? Isso, é uma assinatura de Alan Smith. Nossa. Então... Por isso que é bom. Ó, gente. Não, gente, o Hellraiser 4, que vem em seguida, né, ao 3, continuação direta, ele, o diretor, que eu não sei nem qual é o nome de verdade, ele assinou com o Alan Smith. Que é quando só... um diretor... Só um parênteses, o nome dele de verdade é Kevin Yeager. Ah, sim. Só que ele bota Alan Smith. Por que Alan Smith? Alan Smith é meio que um código... Que é quando um diretor de cinema ele perde o controle total da obra e ele não quer mais assinar com o nome original dele. Então, para vocês terem uma ideia do quanto esse filme é doido, ele bota a Anne Smith. E aí, tipo, o filme vem com três tempos. Eu acho que é uma grande novela. Hellraiser 4 é uma grande novela. Ele vai pro passado, né, que mostra a confecção da caixa de Le Marchand. Vai pro presente, que se passa em 96. E ele termina em 2127. O Pinhead vai pro espaço. Literalmente. Só que, pra mim, o grande feito desse filme, o verdadeiro momento marcante, é que o Pinhead vem com um cachorrinho. Ele tem o próprio pet dele. Eu acho isso lindo. Nossa. Nós temos o cachorro Celabita. Todas as invenções possíveis foram colocadas nesse filme. Bota no espaço e vem com o animal. Eu acho sensacional. O Hellraiser 4 é uma novela. Eu concordo totalmente com o Samuel. Só uma informação, né, que não deixa de ser curiosa. O diretor, não é? Na verdade, o Kevin Yeager. Esse é o único filme que ele dirigiu, mas ele é muito conhecido em outras franquias. Ele fez o trabalho de maquiagem, né, em muitos filmes da franquia A Hora do Pesadelo, A Hora do Pesadelo 2... 3, 4, entre outros filmes, não é? Ele fez parte da equipe de maquiagem do Sexta-feira 13, parte 4, entre outros filmes, não é? Colheita Maldita 3 e por aí ele vai. Fez o, ele fez o boneco do o Chuck também. Pronto, aí, grande o, Chuck. Ele que era o responsável pela... Por todo o maquinário do boneco. Assim, é muito interessante. Tá aí, né, gente? Por isso que não é um bom diretor, né? Ele é outra função, esse cara aí, mano. O talento dele é outro. Só aproveitando, então, gente, desde o terceiro filme, quem faz a maquiagem é o Gary Tunnicliffe. E é um nome que vai voltar um pouquinho mais pra frente nesse podcast, mas guardem aí. Ai, infelizmente. Bom, eu acho que uma coisa do 4, né, aí eu concordo com o Samuel, ele tem esses três tempos, nenhum dos três tempos é bom. Mas tem uma coisa que eu acho legal no filme, que é a personagem da Angelique, que é interpretada pela Valentina Vargas, que não sei quem sabe, lembra ou conhece. Ela é uma atriz chilena. Trabalhou no Nome da Rosa, filme lá do Sean Connery, e tá nesse filme como a demônio Angelique e posteriormente a cenobita Angelique. Eu acho que é um filme ruim pra caramba? Precisava existir? Não. Os três tempos são ruins, um pior que o outro, mas ao menos essa nova personagem, não é, tenta salvar algumas coisas. É, acho que o Pinhead já, enfim, eu não vejo muito uma função para ele nesse filme. Não tenho muito o que acrescentar. Foi o último filme que contou com a participação do Clive Barker como produtor executivo. Depois disso, ele chutou. Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que a ideia é boa, mas a execução é muito mal feita. Inclusive, a gente falou do Kevin Iger como diretor, mas ele também tá na parte de maquiagem e efeito especial, essas coisas. Então, tipo assim, eu acho que rolou muito aquele bagulho. A gente não tem um diretor. Ah, coloca um cara com experiência aí e vai. Experiência em quê, exatamente? Mas aí é onde eu acho onde a coisa toda desanda. Porque não é um primeiro filme que a pega... Já é uma franquia, não é? Já é uma série que já tem um nome. Então, por que pegar um cara que não é... sabe, um diretor ou um cara, porque os diretores do Hellraiser 2 e 3, né, ok, não eram, oh meu Deus, que diretores incríveis, mas eram diretores, então parece, não sei, a sensação que se tem é que a própria produtora, o estúdio, sei lá, já diz assim, ó, bota qualquer pessoa, bota o Pinhead, bota de qualquer jeito, e eu tá acho bom, que tem também, bota o Pinhead. Acho que tem também questão de orçamento, sabe? Deve ter... Ó, a gente tem X coisa aqui pra fazer, mano. Vamos fazer... Faz o que dá, sabe? Que erro. E, gente, cronologicamente, esse filme encerraria pro Pinhead, né? Porque ele foi morto em 2127. Então esse é o fim dele. Inclusive... Então a gente Inclusive, não chegou lá ainda. Ele foi morto numa armadilha estilo The Last Jedi, né? Que ele é enganado por um holograma e aí ele é preso na estação espacial que vira uma caixa de Lemarchand. É fantástico esse plot. Coitado esse Pinhead, né, velho? Coitado. Nossa, o primeiro filme dele era fodão, tá? No segundo filme ele fala assim, ó, tá aqui meu chefe, mas eu sou gerente. Entendeu? E aí, de repente, mano, o cara só enganado. O cara, coitado do Spinhead. Tadinho. Triste. Triste fim. Mas nada está tão ruim que não pode piorar, né, gente? Pois é. E bota piorar nisso. Você viu? Não, você esse... que a gente enrolou pra chegar aqui, né? Esse é aquele momento, assim, que aperta os cintos, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças e vamos agora rezar para a queda ser rápida e indolor. Inclusive, Sil, eu queria só falar uma coisa rapidinho, que a partir do quinto filme do Hellraiser, começa um desastre da Dimension Films de retirar roteiros da gaveta e simplesmente enfiar o tema do Hellraiser, né, o Pinhead, os Cenobitas, pra lançar filme direto em DVD e não perder os direitos da franquia. Então, principalmente no filme 5, no filme 6, o filme 7, enfim, realmente, praticamente todos, a gente tem roteiros muito ruins, geralmente policiais, que são adaptados com o Hellraiser dentro e uma coisa ou outra dos elementos, para não se perder. E são lançados direto em DVD, em home video. Isso. Nossa. Só vamos explicar uma coisa. Um desastre completo. Só vamos explicar uma coisa pro pessoal. Que Hellraiser para Dimension Films é como se fosse o Homem-Aranha para Sony. Eles têm um contrato que eles têm, sei lá, em um certo tempo, que eles têm que lançar alguma coisa com essa franquia. Senão eles perdem os direitos. Eu não sei exatamente como funciona, mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que é 4 ou 5 anos. Eles têm que lançar alguma coisa entre 4 e 5 anos. Então, para eles não perderem os direitos de fazer filmes sobre o nosso cabecinha de prego, eles jogam qualquer coisa, a gente não tem interesse em fazer agora, mas não quer perder os direitos. Aí joga qualquer coisa aí, faz o Mano, só falta, sei lá, Pinhead dançando Laula no Havaí, velho. Mas a partir desse quinto filme, eles pegam roteiros, que nem você falou, eles pegam roteiros de outras coisas e coloca os Cenobitas, velho. Como? Fale pra mim, como? Então, é uma coisa muito... Tipo, quando o Pinhead aparece no final desse quinto filme, Inferno, é meio... O que você tá fazendo aí, velho? Esse filme não é seu, sabe? Sai. E é esse mesmo. Pois é, e o curioso é que uma vez eu fiz esse exercício. Eu fui assistir o quinto filme tentando desassociar da figura do Hellraiser, o que é algo muito fácil de ser feito. E veja, o filme ele não é brilhante de maneira nenhuma, mas ele é até assistível sem a inclusão da mitologia Hellraiser. E realmente, quando chega no final, você diz: velho, tava tudo indo tão bem, o que é que o Pinhead tá fazendo aí? O que é que. É como se você estivesse assistindo, sei lá, um filme do Exterminador do Futuro e de repente entrasse o Rambo. Sabe assim, o que tem a ver isso um com o outro? Eu ainda até gosto um pouco desse filme. Foi exatamente o que você falou, Felipe. Tira o Pinhead. E não é um filme assim ruim, sabe? Não, diferente tem a trama próximos. De mistério, não. Você vai acompanhando. Eu acho ele melhor que o quarto. Inclusive. Olha, em matéria de linearidade, ele é. Porque pelo menos ele não começa no século XVIII, 96 e espaço. Então assim, ele tem uma... Você vai acompanhando. É a história de um detetive que gosta... É um detetive corrupto. E que começa a um mistério envolvendo o desaparecimento de uma criança. Enquanto isso, algumas pessoas próximas a ele... vão morrendo. E ele sempre acha o dedo de uma criança no local dos assassinatos. E ele tem que correr contra o tempo para salvar a criança. Só que ele é um policial corrupto, trai a esposa, assim, não trata bem a filha, abandona os pais. Então ele não é uma pessoa legal, né? Então assim, o filme gira em torno disso. E é interessante, você vai acompanhando, o que vai acontecer com a criança, vai salvar, não vai. E do ponto de vista até da direção de fotografia, do visual, ele é um filme até interessante, ele é um filme que tem até, sabe, belos movimentos de câmera, belos enquadramentos, é legal. Agora, entrou o Pinhead e você diz, putz, o que isso tem a ver? Tava indo tão bem a história. Exato. E vale destacar também nesse filme que o diretor é o Scott Derrickson, que fez... Sim. Fez o Exorcismo de Emily Rose, a Entidade, Livrando do Mal, fez o Doutor Estranho depois, né? Então foi o segundo... O primeiro filme. Todo mundo tem um começo. Então... Ele dirigiu um curta X, aí o primeiro longa que ele dirigiu foi esse Hellraiser. Que pena que isso daí pra mim também tem cara de produtor, né? Coloca lá o Pinhead lá e senão seria, cara, eu acho que seria um bom filme, velho. Não que ele seja super ruim, mas seria um filme bem melhor. Seria um filme policial de mistério, investigação, interessante. Exato. Mas tá valendo, né? Tá aí, a gente... Olha só! Uma cena... Eu achei que a gente ia falar super mal do filme, a gente falou super bem. Esse aí eu me abstenho, não vi. Esse você pode assistir, Samuel. Vou me arriscar depois. Tá bom. Porque a coisa fica feia nos próximos mesmo, né? Os três próximos foram dirigidos pelo Rick Botter. Nossa, eu tenho raiva desse cara. Então. É o famoso sexto... toque de Midas ao contrário. Total. É o sexto. Esse cara foi o cara que fechou com os produtores, né? Tipo, até agora a gente achou as ideias dos produtores ideia de merda. Uhum. Esse cara concordou, falou, não, vocês estão certos. Eu, inclusive, vou ajudar. Eu vou dirigir. Eu vou na de vocês. É. Então, foram o 6, Caçador do Inferno, o 7, O Retorno dos Mortos, e o 8, que é O Mundo do Inferno. Três porcarias, né? O que vocês têm a dizer? Felipe, eu sei que você tem muito a falar do sexto. Tenho sim, vou falar. É o seguinte, o sexto, quando anunciaram o sexto, eu... Ok, eu tava traumatizado ainda, né, com o 4 e o 5. Eu fui gostar um pouco mais do 5 quando eu revi ele depois. Mas na ocasião eu não gostava. E aí quando eu soube que o sexto traria de volta a Kirsty, né, a personagem da Kirsty Cotton, mais uma vez interpretada pela Ashley Lawrence, eu fiz, pô, que massa, né, que legal, né, vão trazer aí uma personagem importante da franquia de volta, pô, vai ser legal, não é? E aí, só pra entender, não é, assim, a Kirsty, ela talvez seja, pro Hellraiser, o que a Nancy Thompson é pra Hora do Pesadelo, o que a Laurie Strode é pro Halloween, o que a Sidney Prescott é pro Pânico, e por aí vai. E tê-la de volta, né, vamos lembrar, a última vez que ela foi vista em cena foi no Hellraiser 3, mas em uma participação rápida, que talvez não dure nem um minuto. Então, eu já fui animado, né? Opa, Kirsty estará de volta. Minha gente, como eu estava enganado. E, pelo visto, a Ashley Lawrence também. O filme ele é muito ruim. Ele é mais um roteiro policial. Só que diferente, no qual meteram os cenobitas. Só que diferente do 5... que é um roteiro até funcional, né, a parte da investigação e tudo. O 6 não é. O filme não faz o menor sentido. É uma investigação chata. A Kirsty Cotton casou com um cara e o cara meio que tenta matá-la, se envolve no acidente de carro e a Kirsty some. Ou seja, a Kirsty, né, que é essa grande personagem da franquia, é super mal aproveitada. Depois a gente descobre que ela... O marido dela, de certa forma, faz tanto tempo que eu vi, mas o que eu lembro é o marido dela fez um pacto pra dá-la pros cenobitas, só que aí quando ela chega no inferno, o Pinhead faz, eita, olha quem tá aqui. Aí ela, oi, tô aqui. Voltei. O famoso aí, oi sumido. Oi sumido. Aí ela, opa, tudo bom. Aí ele, oh. Aí ele vem com as frases... sem nenhum efeito, ah, você sabia que esse dia chegaria, você sabia que eu não vou descansar sem ter você, blá, blá, blá. Aí quando ela está à beira de ser consumida, aí ela faz, espera aí que eu tenho uma, vamos fazer, nós, a gente é parceiro aqui, parceria das antigas, vamos fazer um negócio, se tu deixar eu ir embora, eu te dou 5 almas. Aí o Pinhead, tá bom, vai. Aí ela vai, arruma as almas pra ele, ou seja, a Kirsty Cotton, além de tudo, vira uma assassina e, no final, manda o marido pro inferno, pra ele ser, tipo, a quinta alma que o Pinhead vai consumir. Só que, minha gente, o filme é muito ruim, ele é muito mal produzido. Orçamento lá embaixo, a própria Kirsty tá... completamente, assim, perdida, mal aproveitada. As sequências são... tudo ruim. Pronto, tá aí. Nada se salva nesse filme. Os efeitos especiais também estão bem... não, horríveis. É assim, é o ponto mais baixo da franquia até então. Porque ainda vai cair. Mas o que me deu mais raiva é que, assim... no DVD tem, assim, algumas cenas excluídas. Aí lá vou eu assistir as cenas excluídas. Ixi. Minha gente, haviam algumas cenas onde a relação dela com o Pinhead, com o passado dela, era bem mais bem trabalhada, mais bem aprofundada. E que na hora o diretor, esse imbecil, né, disse... não, eu não queria chatear ninguém não com essas informações que não precisava. Então eu resolvi cortar e ir direto pra ação. Ô, velho, então por que é que tu trouxe a Kirsty de volta se, né, se tu não ia usá-la? Botava qualquer personagem aí que ia dar no mesmo. Então, assim, filme super ruim. Não aconselho a ninguém. Assim, você assiste querendo dormir, querendo fazer outra coisa. E o melhor de tudo é que a Kirsty ficou tão puta com o filme também que, assim, ela não divulgou o filme. Não participou de nenhum tipo de evento, nada. E o melhor comentário dela é que o pagamento dela deu pra comprar uma geladeira nova. Ponto. Nossa. Espero que essas geladeiras estejam funcionando, viu? Tenha valido a pena. O caçador do inferno, a única coisa que eu fico mais chocante é justamente por trazer a Cursed, mal utilizá-la, mas principalmente, como é que essa mulher enlouqueceu, gente? O que ela passou no primeiro filme e no segundo filme era pra ela estar num hospital psiquiátrico enrolada. Mas não, ela arranjou um marido fuleiro, pior que o tio dela, que queria muito dar um pior, golpe nela. Gente, que mulherzinha. Que queria pegar a grana dela, que não, o dinheiro era de Frank, mas o caso tá na polícia. Porra, Frank tá... Era um fudido no primeiro filme, velho. Cara, a grana que... É a casa que pegou fogo, o seguro da casa que pegou fogo e só sobrou a cadeira? O cara diz, eu vou dar um golpe na minha mulher pra poder ficar com o dinheiro dela. Como eu vou fazer isso? Chamando o inferno? Porque, tem muita ideia. Nossa, veneno pra rato, gente. Não, mas não chama Pinhead. Tudo é errado com o Pinhead. E é uma coisa assim, por exemplo, aí ele mostra a caixa pra ela, aí ela, ai meu Deus, aí ela dá um chilique. Você sabe o que é essa caixa, não sei o quê, você prometeu, uma coisa bem, bem dramalhão. Aí ele, aquela cara assim, de personagem bem mal desenvolvido. Open this fucking door, sabe? Ou this fucking box. Minha gente, é constrangedor de ruim. Tanto que depois desse filme, a Ashley, ela meio que assim, não participou de mais nada envolvendo o Hellraiser. Fizeram um documentário, por sinal que é bem chato, que tem 6 horas de duração, sobre o primeiro filme. Amado. É bem chato. E tem 6 horas. E ela e o Clive Barker disseram, não vamos participar, a gente não quer mais falar, a gente não quer, não contem conosco. Também, né, gente? Não tem nem como tirar razão. Mas e depois? Depois temos o Retorno dos Mortos, que em inglês é Mais Mortos. Esse é aquele filme que eu falei, que é o único a pessoa que não consegue abrir a caixa. Esse filme é muito ruim. Esse filme é facinho, top 3 dos piores. É muito ruim. É muito ruim. A jornalista que vai buscar uma matéria na Romênia sobre um culto que volta as pessoas dos mortos. Aí ela encontra um corpo com a caixa de Le Marchand e uma fita de instruções. Essa parte eu acho maravilhosa, tem uma fita de instruções. Aí ela bota a fita e lá, o que é que a fita... A mulher da fita diz, don't open the box, traduzindo... Não abra a foda da caixa. E o que é que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela vai lá e abre. Então ela merece se fuder, gente. O filme tá desenhado. É muito ruim. Merece. Tem aquele trem. O que é aquele trem, gente? Ah, o trem, minha gente. O que é aquele trem, Nossa, senhor? Cena do trem. Conta pra gente, se você que teve coragem de reassistir. Eu não tava nem lembrado. Ela descobre que tem que pegar o metrô. Encontrar um tal de Joey. Aí chega um trem todo capenga com as janelas cobertas de jornal, assim. Aí abre a porta, tem um cara mal encarado na porta. Ela, eu preciso falar com o Joey. Daí o cara deixa ela passar. E aí lá dentro tem mulheres seminuas, tem pessoas se pegando, tem um monte de gente estranha. Ela consegue achar o Joey, que também é um cara estranho. Como eu disse, né? É tão esquecível que eu já não me lembro bem o que o Joey fala pra ela, sabe? O que, que ele indica ela fazer, assim. Detalhe é que eles foram pra Romênia do mesmo jeito que o He-Man lá nos anos 80, lá do Mestre do Universo, veio pra Terra, né? Porque a produção não a tinha grana. A nave dela caiu? Não, a produção não tinha grana pra fazer uma Eterna lá nos anos 80. Qual é o jeito mais fácil? Abre um portal e vem pra Terra. No caso deles, assim, a gente não tem dinheiro suficiente pra fazer um filme aqui em Hollywood. O que a gente vai fazer? Vamos pra Romênia, que lá é 1,25 avos o preço. O negócio. Mas é qual Euro é a trip. Pois é. Ah, mas qual é a desculpa do negócio? Não, ela acha alguma coisa na Romênia, vai lá. É isso. Não, pelo menos eles assumem, né, que ela está na Romênia. Pior é o próximo filme, o oitavo, que também foi gravado na Romênia pelo mesmo motivo, mas assim, que em nenhum momento se diz estamos na Romênia. Não, porque daí é aquela mansão, né? Como é que é? Leviathan House. Tá rolando uma festa pro pessoal que joga o joguinho online do Hellraiser. Mas olha, eles fizeram referência ao Leviathan, olha que legal. Ah, é muito triste. Mas antes da gente ir pra esse, voltando no set ainda, gente, aquele final, sabe? Aquela corrente que tá todo mundo enfileiradinho. E aí o Pinhead manda uma corrente que atravessa todo mundo e fica aquele buraco assim. E é uma corrente gorda, né? É, não é aquela normal, né? Aliás, acho que é a única cena desse filme em que aparece uma corrente. Nem tinha correntes antes. Minha gente, e nos outros sempre tem correntes em toda parte, né? É. Volta e meia aparece uma. Assim. Falando em corrente gorda, nesse filme, não sei, faz tempo que eu vi, né? Posso estar confundindo. O Pinhead, ele também não tá um pouquinho gordo, assim, meio acima do peso? Ou impressão minha? Eu acho que estava, assim... O Don Bradley interpretou o Pinhead por muitos anos, né? Uhum. Até por 8 filmes, então ele foi mudando, imagino, né? Mas é isso. Eu acho que esse 7º filme é o pior... Bom, não sei, né? Pior antes do Revelations. É isso, exatamente. É, eu acho ele bem ruinzinho também. Me irrita um pouco esse negócio que desde o... No 5 também foi muito mal feito. É, no 5 não, no 6. Esse negócio de... coisas que você não sabe se é real ou não. Se o cara tá tendo alguma alucinação. Ele tá aqui, de repente ele a pisca e tá em outro lugar, sabe? Vai começando a ficar meio chato. Que não leva a lugar nenhum, assim. Parece que é meio preguiçoso também, sabe? Preguiçoso. Tô lhe ouvindo. Preguiçoso é fazer esse filme. É, pois é, então. Não, tá tudo errado. Tudo errado. Mas nada consegue ficar tão errada que não consiga ser piorada, não é? Afinal de contas... Ah, eu não sei. Eu acho que tem uma sala na Dimension... Que os produtores se reuniam e dizem, nós conseguimos fazer um filme horrível de Hellraiser. Como iremos piorar? Aí eles vêm, né? E eles conseguem, porque... Conseguem, porque a resposta o que vem do em seguida, oitavo filme, ou... É foda, velho. É, chega a dar desânimo. Mas vai lá, Felipe, fala um pouquinho do oitavo, então. Ai, meu Deus. Bom, não, eu... Não, falo. O oitavo Hellraiser, né? Bom, assim como o 6º filme, o 8º, ele tinha tudo. Tudo não, né? Porque faz tempo que a franquia não tem nada. Mas assim, ele poderia ter sido um filme interessante. Por que eu digo isso? Porque ele brincou com a ideia do universo Hellraiser ser um universo real, onde os fãs de um jogo, não vou lembrar agora se era um PlayStation, o que é que era, um jogo online. Era online. Era computador. Era pronto. É. Do universo Hellraiser, eles vão para uma festa numa mansão, uma festa temática. Eles recebem um convite para uma festa temática. E aí eles vão, só que aí quando eles chegam na tal festa temática, eles começam a serem assassinados, desaparecerem. De vez em quando um vê um Pinhead aqui, outro vê um Pinhead ali, outro cenobita ali, acolá. E aí o filme vai nessa preguiça, né? Porque é uma grande preguiça. E o melhor de tudo é que o host da festa, né, o realizador da festa, é o Lance Henriksen. Eu nunca sei falar o nome dele. Sim, gente, que tristeza. O Bishop, que, enfim, né, não sei, tava precisando de dinheiro, não sei o que foi que houve com ele, mas topou fazer isso. Ele é o host da festa. E aí, minha gente, na festa tem uma caixa gigantesca no meio da sala, com o povo dançando. Mas também tem um porão com uns bebês. Parece uns bebês mortos. Minha gente, é muito ruim, muito ruim. E depois você descobre que, na verdade, o filho do Lance Henriksen, do Bishop... Ele era um jogador desse jogo Hellraiser, morreu tá no inferno e na verdade era o pai dele se vingando, só que aí o Pinhead, por algum motivo que eu não lembro agora como, aparece pra levar o pai pro inferno. E eu não sei mais o que falar, cara, porque o filme é muito ruim, que nem, velho. Eu acho que nem o Pinhead lembra por que ele veio. Não sei o que eu tô fazendo aqui, galera. Alguém dá pra explicar? Sabe? Ele aparece só no final, né? Só no final. Tudo é ruim, não. Só do final. No, pra não dizer que ele não aparece só no final, tem, de vez em quando, ele aparece uma parte que ele mata um policial, e ele mata um dos jovens ali que vão na festa, ele tipo corta a cabeça do moleque, num negócio também que é totalmente fora, sabe, porque o Pinhead também não ia pegar uma faca e arrancar a cabeça de alguém, assim, não combina, mas era tudo ilusão, né, da cabeça do pessoal que tava drogado lá, porque nada aconteceu, assim. Mais um filme que é tudo ilusão. E que o Pinhead aparece tipo Tiririca, propaganda eleitoral de Tiririca, né? Sim, total. Vocês sabem quem é que está nesse filme, no elenco dele? Bruxão. Henry Cavill. Exato. Não só ele. Gente, não só ele. Não sei se vocês assistem a Vikings. Aquela lagueta, sabe? A Catherine Winnick, ela também tá. Isso, ela também tá. É, né? As pessoas têm que começar de algum lugar, assim como o Scott Derrickson. Todo mundo tem um começo, ali, gente. E os atores também, é assim. É assim. Esse oitavo filme, que é absurdamente ruim, como o Felipe tá dizendo, ele me lembra aquela tentativa do filme do Sexta-feira 13... Que é o filme do Jason sem o Jason, aquele do hospital psiquiátrico. É meio que isso, né? É porque mesmo. O que tá matando os garotos não é a cultura cenobita. É o pai do outro lá, que tá com raiva, achando que eles levaram o filho dele pro mau caminho, né? Da questão do suicídio. Sai tudo muito errado nesse filme. Ele tem umas sacadinhas mínimas, mas é muito, muito sem noção. Total. É um filme, vamos combinar, pessoal, desnecessário. Não precisava existir. Não, nenhum personagem é gostável, assim, sabe? Não, você não dá a mínima pra ninguém. Você não quer saber se... Não, nada é legal nesse filme. No quinto, você se envolve minimamente na trama. No sexto, com toda a desgraça, tem a Kirsty. O sétimo e o oitavo, eu realmente não sei dizer qual é o pior. Ainda acho que é o sétimo. Mas não, mas os dois são bem ruins mesmo. Ah, e os personagens são péssimos do oitavo. São... Porque no sétimo é a galera estranha da Romênia, mas o oitavo é o slasher. É um slasher pior. É como se fosse... E não é só um slasher ruim. É como se fosse... Eu ainda sei o que vocês fizeram para sempre no verão passado. Sabe assim? É muito ruim. Uhum. Você quer matar as pessoas do filme de tão ruins que elas são. Ai, gente. E agora lembrou também. E a tag do filme, né? Que é... Evil Goes Online. Sabe? Tipo, é muito anos 2000, né, velho? Tipo, é muito... Estamos entrando total. Na internet. E as pessoas, pra conseguirem o convite da festa, tem que jogar o jogo lá, e aí no jogo elas abrem a caixa, sabe? E aí no jogo fica soando as frases de efeito do Pinhead. Como é que o pessoal fala mesmo hoje? É creepypasta, né? É muito creepypasta. É, total. Uma creepypasta ruim. Horrível. Mas, né, vamos falar mais mas uma vez. Daí. Dá pra piorar isso aí, gente? Dá. Infelizmente. Segura a minha cerveja. Olha, agora é aquele momento que quem tiver problema cardíaco, né, sofrer de hipertensão, é a hora de parar de ouvir o programa, porque agora nós não nos responsabilizamos pela saúde / sanidade de ninguém. É. Quando saiu o nome dos filmes, Hellraiser Revelations, eu falei assim, caralho, agora eles vão fazer tipo... Vai pegar o conto do Clive Barker e vai, né, tipo, vai pegar o negócio do livro de sangue e vai falar alguma coisa, sei lá, vai revelar alguma coisa pelo menos. Né? Uhum. E não. Não. Não. Só não. Não. É só uma bad trip. Total. E é, só antes da gente começar a falar do filme mesmo, o diretor é o Victor Garcia, mas o roteirista é aquele Garrett Hancliffe que eu falei ali, que é responsável pela maquiagem desde o terceiro filme, né? Nossa, mas ele, mano, vai piorar. Que vibe é essa da galera pegar? Mano, você faz maquiagem? Ah, que massa. Você escreve aí também, sabe? Tipo, sei. Quase a mesma coisa. É, então... Ah, Kevin Agger, você faz efeito prático? Ah, que massa, dirige também, aproveita aí. Eu quero só dar um exemplo para vocês entenderem o tamanho do problema que é o Revelations. Porque assim, o Hellraiser 7 e o 8 tava dando uma fuçada no IMDB, a nota deles é 4.5, o que eu acho altíssima. Sim, muito alto. A do Hellraiser Revelations é 2.7. Não. Ou seja, nós falamos de dois filmes que são duas porcarias e o Revelation, segundo o IMDB, é metade da nota dos que nós já dissemos que é a porcaria. Então, daí, né, vocês vão imaginar essa bomba. Tá, e gente, bom, eu já falei, já trouxe esse filme pra falar nos filmes que detestamos, né? Mas pra quem não ouviu aquele episódio... É, brevemente sobre o que se trata esse filme, são dois jovens idiotas que muito fazem idiotas. Nossa, insuportáveis, que fazem uma viagem pro México em busca de drogas e mulheres e desaparecem lá depois de conseguirem a caixa de um mendigo. Qual é a do mendigo, gente, que tá em todos os filmes? Não também sei, não sei qual é a do mendigo, sabe? E se pelo menos ele voltasse a virar um dinossauro, sabe? Sei lá. Podia dar uma melhorada. Mas enfim. Olha, eu tenho até medo, porque se ele fosse virar um dinossauro hoje, ia ser um dinossauro mal feito de CGI. Seria, certeza. E aí, depois de um tempo, nos Estados Unidos, onde as famílias desses dois idiotas viviam, né? Elas se reúnem, assim, pra jantar, como se nada tivesse acontecido. E aí... coisas são reveladas. E, tipo, já começa cagado porque, pelo nome dos caras, sabe? É o Nico e o Stephen. Mas eles têm sobrenomes, né? É o Nico Bradley, como em Doug Bradley, e Stephen Craven, como no Wes Craven. E o Felipe já comentou isso no Filmes que Detestamos, né? Tipo, vamos fazer uma homenagem legal aqui, bacanuda. Sabe? Ai, então, que preguiça. Vamos colocar um fanservice pra quem é fã de terror. É homenagem colocando em dois minha gente. Ai, eu imagino, sabe, assim, o pessoal na sala lá. Ai, vamos botar uma homenagem. A galera vai adorar. A gente bota assim, fulano Bradley. Oh, que ideia. Fulano, tu vai ganhar um aumento por essa ideia incrível que teve. Mas assim, sério, minha gente. Ah. Posso falar que isso é a melhor coisa do filme, acho. É. Provável. Eu falo, nossa, olha que legal, uma referência aqui, olha que bacana. Tipo, só tem isso, o filme só tem isso, velho. Primeiro que vamos falar aqui, o ator que faz o Pinhead foi trocado. Verdade. Primeiro acho filme que... sem o Doug Bradley, né? Acho que o Doug Bradley falou, chega dessa merda, pelo amor de Deus. É, mas foi isso mesmo, ele não aceitou, ele leu o roteiro e ele não aceitou. Mesmo com os boletos pra pagar, a conta de energia... E olha que ele fez o 5, 6, 7 e 8. E ele fez bombas, mas esse filme é tão ruim que ele não aceitou. E aí colocaram um outro ator que é simplesmente horroroso. Você vê o Pinhead dele, você quer rir. Você não sente medo. Não é um tal de Stephen Smith Collins. Coitado, caiu de paraquedas, né? Nossa. Total. Nossa, ele é muito, muito feio. Muito imagina feio. A galera escalando ele fala, nossa, não acredito, eu vou ser o Pinhead, puta oportunidade, vamos lá. Nossa senhora. Quem não iria? E ele não tem altura, ele não tem a voz, ele foi dublado, sabe? Não foi a escolha certa, gente. Ele tem um barrigão, ele é inchado, ele é... O rosto dele é todo redondinho. Com os pregos, ficou uma coisa assim... Parecia um cosplay. E o pior do filme é que, assim, lá pelas tantas, esses dois amigos idiotas, o Bradley e o Craven, é a mesma coisa do primeiro. Um abre a caixa, vai bater no inferno, volta, precisa de pele, mata o amigo, veste a pele do amigo. Aí ele chega, nesse jantar que a Sil tava falando, que tipo, é um jantar super estranho, que ninguém fala, que os filhos desapareceram. Aí ele chega, e aí, velho, a coisa desanda. Ele tem um caso com a irmã. Olha, é uma coisa tão troncha. Eu nem lembro como é que eles vão... Como é que os cenobitas aparecem nesse? Eu não lembro. Ah, tem todo um plot twist de que o menino que voltou pra casa, na verdade, não era o menino. Eu nunca lembro o nome. É o amigo dele que, na última pessoa que sugou, foi o amigo e roubou a pele. Uma vibe bem do filme 2 também. Mas não foi isso que eu falei? Essa é a revelação. Ele usa a pele, E aí, sei lá, tem um momento que o pai do menino atira nele. Não, ao contrário. Ele atira no pai, e aí o cenobita... Aí ele faz a menina abrir a caixa de Le Marchand, a irmã. E aí os cenobitas vêm. Eu, sinceramente, esse filme desisto só de falar dele. Eu canso. Cansa mesmo. E tem uma curiosidade. O personagem do... Eu nunca sei falar o nome dele. O que bate os dentes? Shatter. Pronto. Ele, nesse filme, ele é ela. Ele virou um cenobita mulher agora. É verdade, né? Não tinha cenobita fêmea. E ele ficou como uma mulher no lugar, assim, né? É. Você tá me dizendo que esse filme tá à frente do seu tempo, então. Que ele... É. Ele, uhum. ele decidiu por ele mesmo. Não, agora eu sou mulher. Vamos botar uma cenobita trans, né? Cenobita trans. Sensacional. Ai, parabéns. Gente. Parabéns, desenvolvidos. São dois pontos altos pra mim, dois pontos baixos, né? Nesse filme. Que é quando a menina... Não, mas os que se destacam, assim, os que estão no meu coração. É quando a menina procura cenobitas no dicionário e acha. Nossa. E quando eles já estão ali no final, quando eles já estão no inferno, e aí o pai, tipo, o Stephen tá lá nas correntes, o Stephen, que na verdade é o Nico, tá lá todo preso nas correntes e tal, e aí o pai fala, ninguém vai te matar além de mim, e aí atira no moleque, e aí pra se vingar os cenobitas pegam a esposa dele. Que nossa, tem nada a merda a que esse cara faz, né? Não, nossa, é uma espiral de ideias ruins. Total, velho, total. Ah, enfim, né? Mais um que todo errado. Esse filme aí, será que não foi o Se Beber Não Case? E aí a Demente pegou o roteiro e falou, não, vamos pôr cenobita no filme também? Será que... Porque, nossa... Vale lembrar que o Revelations, ele é um desses filmes que a Dimension fez porque tava no prazo limite de perder os direitos. Então, os dois últimos filmes foram exatamente isso. Eles estavam no prazo limite. Sim. Então, Revelations e o próximo, que nós iremos falar e chorar. Acho que já podemos ir a ele, não? Exato, acho que a gente já falou muito do Revelations. Não, eu falei, a gente falou tanto do Revelations que eu tô triste, sério, tô abaixo com isso, só de lembrar desse filme. Eu não consegui assistir ele inteiro, assim, sabe? Eu assisti ele inteiro uma vez, acho que tava na Netflix, né? Foi lá que eu assisti. Mas eu tentei rever agora pra fazer esse episódio aqui e eu quitei. Não dá. Não, tá certo você. Mas agora a gente chega no Judgment. Esse que foi dirigido e escrito pelo Gary Tunnicliffe, que também tem um papel no filme, ele é o tal do auditor. E, gente, Posso falar sobre o Judgment? Porque eu tenho Pode. Vai, fala, Samuel, fala. O Judgment, ele mais, que nem eu falei, mais uma vez é um filme feito às pressas pela Dimension, com um orçamento mínimo, lançado diretamente em DVD apenas para não perder os direitos. Ele apresenta uma nova ordem. Se nós temos os Cenobitas, agora no décimo filme eles resolvem fazer uma nova ordem, que é os Estigianos, que são seres que julgam a alma de quem vai para o inferno ou não. É, no meio disso, né, isso numa cabana, nossa, não faz nada sentido, tem uma cabana que tem toda essa tralha de seres que aí eles ficam julgando e mandando as pessoas para o inferno. No meio disso, tem os policiais que estão investigando um serial killer que tá matando usando os 10 mandamentos. Nossa, que original, né? É um 7 pra pobre, de baixo orçamento, assim, péssimo. Isso. E aí, esse policial durão que a gente pensa que é um herói, na verdade, ele acaba parando lá na tal da cabana dos estigianos. E os estigianos, o menino estigiano, quando puxa a ficha do cara, ele fica chocado. Ele disse, gente, esse homem é um monstro, esse policial que na verdade é um baita de um bandido. E aí o Stigiano diz, esse aqui vai pro inferno facinho. Só que aí desce a outra comunidade de seres novos que aparece nesse filme, que é uma anja. Ai, meu Deus. Representado claramente por uma mulher alta, bela, loira, branca. Loira, né? Branca. Toda bem vestidinha, minha. Eu sei que esse filme ele é uma grande confusão, né? Porque são as. Aí o Pinhead aparece do cu, desculpa o palavreado, porque ele diz: opa, vou me meter aqui. Vocês estão brigando, né? Os estigianos com os anjos, vou me meter aqui. Porque os estigianos dizem: ah, esse cara tem que ir pro inferno. A anja diz: não, porque este homem, na verdade, ele é o assassino dos 10 mandamentos. E por causa do medo que ele causa, as pessoas estão tendo mais fé. E o Pinhead chega, né, ele cruza os braços e diz, as bonitas vão querer ficar com a minha alma. Aí, desse jeito. Cara, é horroroso, horroroso, horroroso, horroroso. Esse plot twist do policial, que na verdade ele é o bandido, e aí tem todo um arco da mulher dele, que trai ele com um amigo dele, e no fim todo mundo vai pro inferno, todo mundo morre. Nada acontece, feijoada. Cara, esse filme é muito, muito, muito bom. Mas, vou acrescentar duas coisas. Concordo com tudo que o Samuel falou. Mas pra piorar tudo, lá pelas tantas, tem uma briga do Pinhead, que é interpretado por um terceiro ator, porque é aquele primeiro, que eu nem lembro o nome que eu falei, já não voltou. Então eles pegaram mais um ator, é um tal de Paul T. Taylor, ou qualquer coisa parecida, e rola uma briga dele com a anja, e aí ele joga as correntes na anja, aí a anja diz, olha, tu vai se dar mal, vou me vingar, e aí rola um negócio lá que o Pinhead, ele é tipo, expulso do inferno, e volta a ser humano, e ele termina o filme, tipo... Tipo um indigente no meio da rua. Minha gente, é muito tosco. E mendigo, né? Ele termina como mendigo. Olha aí o mendigo, da onde veio. Tem tesão com mendigo, né? Que eu não entendo. Tem um monte de mendigo ao longo dos filmes. A gente devia ter falado mais sobre isso, mas tem muito mendigo em Hellraiser. E o Pinhead vira um mendigo. Olha, faz até sentido em relação a esse filme. Então, fechou que ele é. O circo. Não, e aí o segundo ponto tosco é que no elenco está ninguém mais, ninguém menos do que a Heather Langenkamp, que é a Nancy da Hora do Pesadelo, Hora do Pesadelo 1, 3 e 7. Ela faz uma participação especial de menos de um minuto. É uma participação que não é especial, né? Não é especial. Ela tá horrorosa no filme. Assim, um pedaço de madeira faria o papel dela. E eu não entendo o que cargas d'água ela foi fazer desse filme. Porque a Heather, tudo bem, a Heather ela não é a atriz mais... digamos, empregada ou com filmes do mundo. Só que, pra quem não sabe, ela é casada com um carinha chamado Dave Leroy Anderson. Pra quem não sabe, ele, ao lado da Heather, eles têm uma empresa de efeitos especiais, aliás, de efeitos de maquiagem, e eles já ganharam 2 Oscars por filmes como Professor Aloprado. Não vou lembrar agora quais foram os filmes, eu acho que Homens de Preto. Eu não lembro quais foram os filmes, pessoal. Mas assim, a Heather tem 2 Oscars na casa dela, assim, do lado da lareira. Tem 2 Oscars. Tudo bem, não é de melhor atriz, mas tem 2 Oscars. O marido dela, a empresa deles, fazem efeitos de maquiagem para esses filmes novos de Jornada nas Estrelas. Ou seja, não foi dinheiro. Não foi, tô com boleto, tenho que pagar. Eu não entendo. Se um dia eu encontrar a Heather, eu vou perguntar. Heather, prazer, Felipe Falcão, sou seu fã. Tem uma foto em frente à casa lá da Hora do Pesadelo. Mas me explique, o que diabos você foi fazer em Judgment? Foi o quê? Foi a aposta que você perdeu? Foi o que houve? Né? Vamos lá, me explica. Porque, enfim... Não tem. Pra mim, ela é uma rica excêntrica. E ela, vou fazer. Pra mim, foi isso. Diz, ai, filme ruim, vou fazer para as pessoas lembrarem. Tô aqui de boa com meus Oscars, meus ouro. Vou fazer, foi isso. Foi isso. Eu tava aqui pesquisando, realmente, os filmes que levaram Oscar de maquiagem da empresa dela e do marido foi Homens de Preto e O Professor Aloprado, e eles ainda concorreram por... Que filme é esse? Cinderella Man, de 2005? Cinderela Baiana. Pronto. A luta, o título em português é A Luta pela Esperança. Nunca ouvi falar. Também não. Bom, tão bem, né, gente? Não faz sentido. Tão bem, minha gente. Não tem pra quê. Não tem pra... Eu não tá precisando comprar geladeira pra fazer isso, sabe? Agora, nesse filme, que também não teve o Doug Bradley, né, como já dissemos... Mas no filme anterior, Samuel falou que o Doug Bradley não quis fazer, né? Nesse filme, chegaram a chamá-lo. Ele até estava em negociações, assim, bem iniciais. Mas não deixaram ele ler o roteiro. A não ser que ele assinasse um contrato de que ele não podia falar sobre o roteiro, sabe? Moço, você quer participar do meu filme? Beleza. Manda o roteiro. Não. É um filme no escuro o nome disso. Então, velho. Então, mas fez bem, né? Também não tinha nada que tá aqui mesmo. Nossa, Jesus amado. Merece mais coitado. Que isso. Coitado. É péssimo. Só a nível de curiosidade, assim, a gente tá falando sobre os efeitos péssimos e etc. O budget do primeiro filme... Foi US$1 milhão, né? Se a gente converter pra hoje, olha, eu fiz até a conversão aqui pra gente ver direito. Se a gente converter pra hoje em dia, fica tipo US$2.200.000, aí por aí. O Judgment foi US$350.000. É. Foi feito a toque de caixa. Mas já dá pra ter uma ideia. O Relations foi US$300.000. Gente... Nossa. Minha gente, então, eu acho que o Revelations eu não sei, é o fundo do poço. Eu não sei, qual é o pior na opinião de vocês? Eu tenho uma relação muito pesada com o Judgment. Eu admito que existem piores, como os próprios 7, né? O 9, mas o meu problema com o Judgment, ele ficou muito marcado como um filme ruim. Porque o que eles tentam no Judgment é justamente fazer uma expansão que deveria ter sido feita há muito tempo, mas fazem completamente errado. Tipo, a gente queria uma coisa, aí eles resolveram dar, e a gente percebeu, é aquela velha história de que cuidado com o que você deseja, porque eles dão uma expansão do universo, criam novas raças, e nada é bom nesse filme, nada, é muito ruim. Então eu voto pessoalmente no Judgment como o pior filme da franquia. Eu acho o pior o Revelations ainda, porque ainda eu acho que dos 5, 6, 7, 8, eles são ruins, os 5 nem tanto, mas os 6, 7 e 8 são muito ruins, mas ainda é aquele ruim que você até gosta de falar que é ruim, sabe? Tipo aquele filme trechão, que você chega e fala, ah, esse filme é meio ruinzão, tá, mas ainda eu vi e tal. O Revelations, ele não dá pra assistir. Quando você vê o Pinhead, você brocha, mano. Você fala, nossa, o que tá acontecendo, velho? Sabe? O Revelations não dá, cara. O Revelations... É. O Judgment, ele briga com o Revelations aí, mas eu ainda acho que o Revelations, ele tem uma história pior, cara. É difícil escolher entre esses dois. Eu acho que eu fico com o Judgment também, mas, putz, é bem disputado aí entre esses dois. Olha, por mais que o 7 seja ruim, esses dois batem fácil, assim. É uma disputa difícil, não é? Assim, eu acho o 7 e o 8, assim, inassistíveis. Mas eu acho o Judgment também, assim, uma ofensa. Mas eu acho o Revelations, assim, uma catástrofe. Porque o Revelations tem tudo. Tudo é ruim, você não consegue defender nada, assim, os personagens são idiotas, o plot é uma porcaria, o Pinhead, tudo, nossa, é muito ruim, eu acho que eu vou ficar com o Revelations, mas assim, daqui a 5 minutos talvez eu opte pelo Judgment. Pode ser. Temos um empate. Porque os dois estão inassistíveis, gente. Não dá vontade de assistir o filme, sabe? E ver, né? Depois que você assistir. Não, ouvinte, resumindo. Assiste o 1 e o 2 que prestam. O 3 e o 4 são assistíveis. O resto não dá. Não dá mesmo. Podem ver outros também, gente. Vai... Se você quiser arriscar muito, vai até o 5º. Mas para aí. Isso. Não vai além. Eu acho que o 5... Acho que o 5 fica a título de curiosidade pra quem quer imaginar, tipo, fica aquele exercício de imaginação no cinema, que tipo assim, como que os caras pegaram um roteiro nada a ver e colocaram o Pinhead no negócio, sabe? Ah, sim. Então o negócio então fica se você assim. For assistir o 5, faça um exercício. Quando o Pinhead aparecer, pula. Pula. Do controle, tira a cena. Porque o filme funciona sem o Pinhead, por incrível que pareça. Minha gente, eu tive uma ideia, eu vou fazer isso. Cena, tira a corrente. Eu vou pegar o Hellraiser 5 e vou cortar o Pinhead de todas as cenas e vou ver como é que ele fica. Olha, aí escreve um artigo, Felipe, pro Boca. Vai ser bom. Menino, vai dar bom. Isso rende um artigo pra publicação em revista. Vou escrever. Pode ser até que, vai, que por favor. Fique melhor também. Poxa, eu vou apresentar isso na Socine do ano que vem. Olha aí, tá resolvido. Gente, a gente tá estouradaço assim no nosso tempo, então vamos falar rapidinho sobre o que esperar do futuro dessa franquia. Eu não espero mais nada, eu não espero nada. Do jeito que a gente tá. Boatos dizem, acho que saiu em abril desse ano. Antes da pandemia explodir no mundo, né? Que a HBO tava fazendo uma série baseada em Harry, né? Exato. É. A HBO mas é tem. Aquele negócio. Mas ela tem o lance de fazer séries boas, né? Sim, não, então. E eu imagino que. E aí que tá, gente. Vamos aceitar que Hellraiser tem um potencial de ser algo muito bom. O problema é que caiu nesse maquielismo que fez com que a franquia virasse um desastre. Mas ela tem muito potencial, principalmente por ser algo que foge dos clichês do terror. Ela tem um nível de body horror muito grande. Em geral, são os dramas das pessoas que carregam, não são slash movies. Alguns, né, ainda acabaram sendo. Mas Hellraiser tem um grande potencial. É uma obra literária muito boa. O reboot não sai nunca, né? Ele é amaldiçoado tanto quanto as continuações. São vários projetos cancelados. O Clive estava trabalhando, eu não sei se era em 2009, ele estava trabalhando no roteiro do reboot, que ele basicamente era o primeiro filme, né? Com uma exploração da mitologia, mas o projeto não deu certo novamente. E aí, com a pandemia, que já, por exemplo, colocou o novo Candyman indefinido com data indefinida, né, ia estrear em setembro desse ano e foi cancelado isso, colocar um projeto novo do nada aí vai ser mais problemático ainda. Então eu imagino que realmente que tudo que tem o nome Hellraiser tá parado numa gaveta qualquer. Tá jogado lá e só Deus sabe se um dia vai sair. Total. É isso, né? E, bom, essa série é descrita como uma continuação e expansão elevadas da mitologia. Ai, eu odeio, Deus. odeio essa palavra, gente. É o horror elevado. Ai, já dá uma preguiça. Mas sei lá, né? Vamos esperar. Quem sabe ano que vem, agora, só a gente tenha mais novidades sobre isso. E vamos ver o que acontece. Pra quem tem curiosidade, assim, além, assim, assiste o filme do 1 ao 4, talvez o quinto, e procure os quadrinhos, porque dizem, sim, que os quadrinhos, além de expandir a mitologia, eles são de boa qualidade. Lógico, sempre tem aquele ruim, mas sempre tem. Dizem que ele tem histórias boas, assim. Então, talvez aí pra Free. Fica para quem quer saber mais das coisas de Hellraiser. Exatamente. E bom, gente, acho que é isso, né? Por favor, chega, né? Chega. Sofremos bastante. Mas foi ótimo. Deu tristeza. Inclusive, esse é o tema de Hellraiser, né? Buscar prazer na dor. Né? Exato. Não, obrigado. Eu prefiro ir pro dentista e fazer tratamento de canal sem anestesia. Eu quero encerrar com um questionamento muito sério em relação a esse conceito de busca de dor e prazer. A gente tem 10 filmes. Vocês viram em algum desses 10 filmes alguém ter algum prazer na porra do que tá acontecendo ali? Pois é. Nada, tirando os cenobitas, só os cenobitas. Na verdade, os cenobitas são os grandes mentirosos. Que eles falam, ah, a gente vai dar dor e prazer. Não, o prazer é dos cenobitas, a dor é dos humanos, né? Então funciona desse jeito, na verdade. É uma grande macilada essa história de dor e prazer. Ah, nem os cenobitas eu vi tendo prazer, cara. É, talvez. Eu só vi com aquela cara de, é isso aí, galera, é isso aí. A gente faz isso aqui, ó. Tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É bem isso mesmo. Então tá bom, gente. Então, obrigada pela participação. Foi sofrido, mas foi muito legal. Foi sofrido, mas divertido. Foi divertido. A gente sempre dá umas boas risadas aqui. Ouvintes, mandem aí o que vocês acham sobre a franquia. Se alguém gostar dos filmes que a gente meteu o pau aqui, argumentem, por favor, que a gente quer ouvir. E quem puder, então, colaborar também com a gente lá no Padrim. A gente vai deixar o link aqui no post. Pra gente poder continuar produzindo esse podcast ainda aí por bastante tempo. E é isso aí. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Cuidem-se. Tchau, tchau. Se cuidem. Valeu, galera. Não. Nunca abra uma caixa desconhecida. Nunca. É isso aí. Beijo, gente.